Que maravilha. Eu me sinto muito bem com esses amigos que eu tenho aqui à minha volta, todos eles querendo todos me derrubar. É um golpe de Estado jamais presenciado na humanidade. Tu não vai te candidatar à reeleição? Faltou tu te candidatar, não, né? Não, cara, não, não vou me... Não. Porque tá todo mundo querendo te substituir, não te deram a opção de reeleger. Deixa mudar. Pela renovação. Que beleza. Estamos chegando com o Pretinho Básico, 1:00 PM, com Coca-Cola. Abra a felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Lojas Colombo, você pode, você merece. E aí, Maurício Amaral? Vou muito bem. Tudo bem, querido. Fala, Potterzinho. Boa tarde, gente. O que é, Maurício Amaral? Se tivesse uma caixa com botão vermelho, cara. Boa, pergunta daqui a pouquinho. É legal fazer essa rodada de novo. Fala aí, Mr. P. Tudo bem. Estamos sem Porã, sem Piangers, mas em compensação temos a volta do Gripadinho! Bicha! Ele mesmo chamou o couro de bicha. É isso aí, né, claro. Fala aí, Cajezinho. Beleza, boa tarde. E aí, seja bem-vindo de volta. A voz forte do Pretinho. É isso aí, a voz grossa do Pretinho. É isso aí. Novo garoto propaganda da Benegrip. Que beleza. Ô, Edna. E a estrela móvel desse Pretinho Básico é a mina do Patrolo. Rodaquinha, tudo fazendo só uma correçãozinha, mina do Patrola do Rio Grande do Sul, né? Que temos na nossa querida Jô, a mina do Patrola Santa Catarina. Exatamente. Certo? E ainda que dê pra ver tudo pela internet em todo mundo depois, né? O Patrola de lá, o Patrola de lá, o Patrola daqui, o Patrola daqui. Hoje é quarta-feira, 8 de setembro de 2010, dia da alfabetização. Tu quem és? Opa, eu? Meu nome é Alexandre Fetter, muito sou bem. Humilde apresentadorzinho humilde. Deste muito programa. Bom. Muito bom. E hein? Vamos juntos até as 2 da tarde. O novo âncora assumir. Até o novo âncora. Até o novo âncora assumir no dia 1 de janeiro de 2011. Que é como manda claro, a legislação. 29 e até lá sabe-se o que pode acontecer. Ou não sabe-se. Hoje também é dia da dedicação, companheiros. Então, o cara que se dedica a alfabetizar, hoje é um duplo dia pra ele. Exatamente. Né? Alfabetização, cara. Me lembra do Mobral, né? Era um movimento, como é? Movimento Brasileiro para alfabetização. Então, se você está ouvindo isso, agradeça ao seu alfabetizador, né? Não, Mobral. É, se você está lendo isso. Exatamente. Quem alfabetiza ensina a ler e escrever. O Mobral que era vinheta de sacanagem. É um Mobral toda hora, mesmo. Né? Ah, Mobral. Que é o Amburro. Hoje era o Mobral de antigamente. Hoje é o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. É EJA. Eles. Legal. Tá. No programa de hoje nós temos a apresentação, a revelação para a grande audiência do Pretinho da banda que faturou o Empurrão Nova Skin. Tá, vamos liberar o nome porque todo mundo já sabe. É a Stereo Sound e o nome da faixa que nós vamos tocar apresentando para a audiência daqui a pouquinho é Será Que Isso É Samba? Será? Ainda hoje no Pretinho Básico. E nós não vamos empurrar umas Nova Skin para dentro? Com certeza. Não. Destaques do Clique RBS: Brasil tem mais pessoas casadas, menos analfabetos e menos desempregados. Estes são alguns resultados da pesquisa nacional por amostra de domicílios apresentada hoje pela manhã, bem cedinho. O Maurício já catou pra gente essa informação. Duas notícias boas e uma ruim, né? Mais de 66 milhões de brasileiros estavam casados em 2009. Nossa. O número representa 45,8% da população. O percentual de solteiros chegou a 42,8%. Mais de 32 milhões de trabalhadores brasileiros tinham carteira assinada em 2009. Ou seja, 59,6% da população. Mais de 73% dos domicílios são próprios. Entre os alugados, a taxa chegou a 17%. Aumentou ainda o número de pessoas que estão morando sozinhas. E esta constatação... Mas isso é curioso. Não é curioso. Pode ser filho saindo da casa de pai, né? se tem mais casados. Não, mas é meio... É curioso. Se as pessoas estão se juntando, né? É, morar sozinho. Mais, e aumenta o número de pessoas morando sozinho. Mais pessoas morando sozinho. É, porque tem mais casados. Né? Uma só pessoa num domicílio. Não, é filho saindo de casa, de repente, cara. Pra ir morar sozinho. Se bem que o filho sai de casa pra casar, né? Filha ou não, também. Depende. É, mas eu acho que é isso aí. É filho saindo de casa, sim. É, que nem no interior, que vem pra grande cidade, pra faculdade. Mas isso teve sempre, né? Diz que na Itália tem uma campanha, mais, né? Pros filhos saírem da casa de casa, das mães, né? Que ficam até os 30 anos morando com as mamas. Mas isso é um perfil que tá começando a crescer bastante aqui no Brasil também. Não, só gay mora com a mãe até 40 anos. O cara com 40 anos morando com a mãe. É ruim. Não, acho que até os gays saem antes. Os gays são mais. Até porque o que ele faz dentro do quarto deve fazer muita diferença pra determinar se ele fica na casa da mãe ou não, né? É que é cômodo, né? É que é cômodo pra um solteirão morar com a mãe. É econômico, né? Antes é econômico, é isso aí. É muito econômico. E não deixa de ser também agradável pros pais se eles já tiverem uma idade mais avançada e for interessante dividir conta, ter o auxílio de uma pessoa mais nova em casa pra uma eventualidade. A única razão pro cara sair de casa é a família, ter uma família, né? Porque é difícil morar com o sogro, a sogra, ou sei lá o que, né? Bem difícil. Ou se ele mora no interior e tem que vir pra estudar. Ah, eu acho que não, pra sair de casa é pra ter a vida própria. Ser dono do próprio nariz, chegar a hora que quer, sair a hora. Tem um amigo meu que mora em Porto Alegre, que mora em Porto Alegre, morava com os pais em Porto Alegre, e aí uma hora ele falou assim, cara, vou sair de casa. E aí na época a gente dividia apartamentos, então isso aí o Cássio saiu de casa, sabe? Com os pais e os pais morando na mesma cidade. Não, tá na hora de eu me organizar, porque o cara vira meio homem, né? Claro. Tem que pagar as contas, vai ter que trabalhar pra pagar as contas. Fazer louça. Fazer isso é importante. Mas por outro lado, o que o Pi falou, o negócio da liberdade é uma coisa que era muito comum antes, mas hoje em dia já acho que não é mais tanto. Porque a gente da nossa geração que tem filhos adolescentes sabe trazer muito bem as companhias pra dentro de casa e permitir uma liberdade maior do que talvez a gente tivesse na nossa casa ou os nossos pais nas casas deles. Então fica mais cômodo pro adolescente, pro jovem ficar em casa até mais tarde. É porque ele pode levar o namorado também, né? pra dormir em casa, entendeu? É. Ele pode receber as pessoas, ele pode fazer uma festa eventualmente que ele faria em casa sozinho, porque não pode fazer na casa dos pais, certo. Né? Tu sabe pelo menos onde é que teu filho tá, né? Eu acho muito melhor. Eu também. Pra gente que é do interior era uma maravilha. Com 17 anos acabava o segundo grau. E já sabia que ia embora. E aí já ia embora da cidade. Eu fui pra Santa Maria antes, né? Fazer cursinho, morei um ano lá. E. Bah, pai, era uma sensação 14, de liberdade cara. Maravilhosa. Assim. Eu saí no primeiro grau do interior, eu vim com 14 anos morar sozinho. Tá aí, ó. Por isso que. É tudo errado. Bom, isso por isso explica que... muita coisa. É, Maurício. Tu acha que foi bom? Hoje, como é que tu te sente hoje? Desabafa pra gente. Acho bom, cara. Acho bom. Me viro tranquilo, hein, cara. Mas é um pouco cedo. No início ali. Voz de psicanalista. No início ali eu senti dificuldade, cara. Com 15, 16, solito. Mas tu veio sozinho? Vim morar com meu irmão. É, com 15 anos. Mais velho. Uma criança ainda. Uma criança, cara. Mas já morava. Mas já morava com meu irmão mais velho, no Bonfim, estudava no Julinho. Olha que delícia. Pronto. Isso aí. Isso deu neste menino. Aquele menino veio dar neste homem sério e comprometido que nós temos hoje aqui. Passei, né, no vestibular da URGS, à frente no primeiro da vestibular do que básico, fiz. É verdade. Que bonito, que exemplo. Ficou 12 anos da URGS, festa, não quer dizer nada. Aproveitei, né, cara, o RU era barato, não tinha mensalidade. E a boa notícia disso tudo aí é que a taxa de analfabetismo caiu. Se é que dá para comemorar 9,7% a taxa de analfabetismo da população brasileira. 10%. Bom, já que a gente está resolvendo o problema de alfabetização, agora a gente pode começar a resolver o problema de interpretação de texto. Né, que é o grande problema brasileiro. Ah, que aí é o analfabeto funcional, né? O cara que... Desses aí, tem muitos que só sabem escrever o nome, né? Tu dá um texto para ler o cara... Tu tá te referindo aqui exatamente, Potter. Principalmente ao Twitter, né? É inacreditável o quanto a diferença das pessoas interpretarem qualquer frase que coloca, né? Tu consegue do 8-80 no Twitter com qualquer frase que tu coloca. Ah, mas aí é por causa da entonação que não existe no Twitter. Não, tudo bem, mas é a boa vontade, mais do que a interpretação, é a boa vontade de quem recebe a mensagem do outro lado. Exatamente. De olhar e dizer, pô, esse cara aqui é legal e ele escreveu isso aqui porque, sei lá, de uma forma edificante, mas de uma forma positiva. O cara recebe, desculpa, só pra terminar. Ou o cara recebe e diz, mas esse cara é um bosta, só podia escrever isso aqui. Mas mesmo. É quem recebe que determina. Exato, não é quem recebe. Não é quem emite a mensagem, ele recebe a mensagem. Mas quem escreveu que tem a interpretação dele. Aí então fala, liga pra pessoa e diz que tu quer falar. Por isso que no vestibular tem tanta questão assim de interpretação de texto na língua portuguesa. Por exemplo, a frase simples, o Grêmio vai jogar, tá? eu posso ter escrito assim, pá, o Grêmio vai jogar hoje, com medo. Ou pá, o Grêmio vai jogar hoje! Entendeu? Depende. Aí o cara que lê é que vai interpretar a minha frase. Não, e tem um agravante que. Tem um agravante que a gente tá falando de internet, né? Que até onde eu percebo só diminuiu a capacidade intelectual verdade. Das pessoas. É verdade. Inclusive no que diz respeito a estudar e aprender a escrever e ler um livro, por exemplo. É. Mas eu acho porque que. Porque quando eu ia no colégio adolescente, a preocupação com a redação era uma coisa muito grande. A pessoa tinha que saber escrever, tinha que saber tinha interpretar que ler, um texto, né? tinha que ler muito. E não existia internet, infelizmente, né? A gente teve alguns prejuízos, talvez, na época, por não existir internet. Hoje que existe, não percebo os adolescentes agindo da mesma forma. Sabe que esses dias eu vi um cara, um estudioso da língua portuguesa, tudo mais, falando, disse que a internet, ela só tá nos possibilitando saber rapidamente o que só os professores de português sabiam. Da criançada e da garotada, entendeu? Que a maioria tem uma grande dificuldade na língua portuguesa. Aí, com a internet, todo mundo tá vendo isso. Mas é que, antes só o professor lá corrigindo a prova sabia disso. Eu acho que é diferente. Agora tem a internet praia, porque cada um pode escrever. É diferente disso tudo. É muito diferente viver falando e ouvindo do que escrevendo e lendo. A vida mudou. Ela não se tornou mais inteligente. Mas ler continua sendo fundamental, cara. Sim, tem que ler. Mas, e escrever tem que ler também. Mas é por isso que eu tô dizendo que é muito diferente a gente conviver com pessoas, como a história toda até hoje tem nos mostrado, que é conversando muito mais do que escrevendo, e agora muito mais escrevendo do que conversando. E mais isso a muda mais completamente. O problema é escrever do jeito que fala, né? Achando que tá certo. Claro. Não, falando de internet, desculpa, só pra não perder o raciocínio, a internet é uma ferramenta e, como todas as outras ferramentas, tu ou usa bem ou usa mal. E como todas as outras, quanto menor a faixa etária, maior a probabilidade de usar mal a ferramenta. E de ser mal interpretado. Né? Eu quero dizer que a internet pode ser prejudicial para adolescente, para criança, mas pode não ser para adultos já formados que já passaram dessa fase de aprendizado e leitura e tudo mais, entendeu? Línguas mudam, né? Conforme o tempo, né? A gente escreveu agora durante uma semana no inverno, nós todos aqui, um textinho na zero hora, certo? Certo. Quem conviveu, por exemplo, na época do Machado de Assis e pega os nossos textos, acha o horror. Né, coloquial demais, quem, entendeu? Porque a língua vai se remodelando, né? Vai mudando a língua, né? A língua portuguesa de 1900 é bem diferente da de 2010. E é isso que o que os caras falam é que a internet só espraia isso. Chega todo mundo como é que é. Entendeu? Porque antes, né, tu nem sabia como é que era, né? Teu filho aí escrevia alguma coisa. É que no final das contas o que interessa é se comunicar mesmo, né? E quem escreveu a palavra não é o mesmo que leu a palavra. Lógico. Isso muda completamente. É a origem da discussão. Diz a palavra, claro, aquele que diz a palavra, se a pessoa tá na frente dele, além da palavra dita, tem o gesto feito, tem o olhar, tem o ambiente. Lógico. Que tu é permitido que tu te justifique mais em função daquilo. Sim. A interpretação da outra vai diminuir em termos de falha. Agora, na escrita, não. Então, é saber lidar com tudo isso. Só. Demais, só. Hein? Belo debate, hein? Em alto nível. Podemos encerrar, eu acho, o programa. O Irã anunciou hoje a suspensão da sentença de morte por apedrejamento da viúva acusada de assassinato e adultério. O governo do Irã diz que a sentença foi temporariamente suspensa para efeitos de revisão. Mas vai morrer de outro jeito, então, né? É, o que, que vai acontecer vai com a mulher enforcada. Nesse meio? Não. Vão rever a sentença. Sim. Os iranianos se defendem, né? Diz que a sentença por apedrejamento é uma coisa de tradição da história deles. Maria Madalena foi apedrejada. Ela continua culpada, né? Na época de Jesus Cristo se apedrejavam pessoas lá. Agora que o Ocidente tem força de voz, se condenam a apedrejamento. Só que só os homens podiam apedrejar, sabia, né? Não, e tem uma outra. É cruel, óbvio que é. Tem um outro preconceito também, que eu li sobre isso, não sei se a história é exatamente essa. É, para apedrejar a pessoa que era condenada, às vezes, ali dentro do próprio círculo, não precisava de todo esse cerimonial aí da justiça para decidir. Às vezes as pessoas decidiam que alguém tinha que ser apedrejado. Se fosse um homem, ele é enterrado até a cintura. É. E ele tem as mãos pra mais ou menos se proteger durante o apedrejamento. A mulher não. É. A mulher é até o pescoço. É até o pescoço. O tamanho da pedra não pode. Ou seja, ela não tem possibilidade nenhuma de defesa, né? É lamentável. Isso é um troço lamentável. Que loucura, tia. Tem uma frase já da história da humanidade. Também, né? A pedra não pode ser grande o suficiente pra matar na primeira pedrada. Ah, legal. Vai morrendo aos poucos. Mas é o objetivo. Quanto mais sofrimento, melhor. Que coisa fantástica, né? Tem uma frase que é conhecida, histórica, que diz casualmente as duas coisas que nós falamos até agora aqui. Só existem duas coisas na vida que não voltam: a palavra tirada e a palavra maldita. A pedra tirada e a palavra maldita. E a mensagem de texto enviada. As duas coisas que... As duas coisas que nós estávamos falando agora. Adaptando agora a palavra e agora a pedra. Num dos filmes do Monty Python, não sei se é A Vida de Brian, eles têm. Só homem podia apedrejar. Só homem podia apedrejar. E aí existia um mercado negro de bigodes e barbas. Os caras vendiam, as mulheres chegavam escondidas e compravam barba e bigode e iam lá tirar pedra das pessoas. E detalhe: todas as mulheres do filme eram interpretadas por homens. Homens que faziam papel de mulher e que queriam voltar a ser passar por homem, exatamente. E aí o cara, tem uma barbinha, não, que é 10 dólares, tem uma barbinha. Ali com uma barba, bota a barba pra apedrejar. E quando tava briguinha na rua da gurizada, que tu pegava pedra no chão, aqui ó, meu, sai pra lá, cara, tu vai ver. E ameaçando aqui com a mão, né? Eu já levei uma pedrada na cabeça no Beira Rio, cara. O Inter perdeu o jogo pro Cruzeiro 1-0. E aí já a polícia teve confronto, o Inter tava pra cair, né? Falar disso hoje. E aí, cara, é pra te ver, né? E aí jogaram pedra na brigada, né? E aí a brigada devolveu a pedra e uma delas escolheu a minha cabeça. A brigada devolveu a pedra? Devolveu a pedra e uma delas encontrou a minha cabeça na arquibancada do Beira-Rio. Que cortesia da brigada. Cortou a pedra de volta. Na realidade, voltou a pedra. Voltou a pedra. E essa de pedrada, lembrei que nós estávamos brincando na casa de um primo meu quando era guri. Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos e a mãe mandou chamar e nós não voltamos. O Web já tinha 1,80m. Mais ou menos. Não precisava da cadeirinha. E aí esse meu primo, Trajano, uma pancada da cabeça. E numa dessas, depois de nos chamar e nós não voltar, eu me escondi atrás da área e pensei, vou cruzar agora o pátio dele aqui até o muro. Quando eu saí da área agachadinho, cara, pra disparar, ele levantou atrás do muro. Com um tijolo na mão, cara. E deu? Acertou no meu canto. Caralho, aqui no supercílio, cara. Maluco. Por isso que é meio torto, Claro, claro. Tô agora é meio caidinho, né? O olho é caidinho. É o caidinho. A La Santana, assim. Pá, vuf. Que tem, cara? Claro, mas pá, uma loucura, sangueira. Meleca, correu, mulher? Sabe, um pedação de tijolo, cara. Metade de um tijolo, cara. E assim ficou, não só a tortura, mas a cabeça também afetada. É, não, mas. Mas tá, vai ajeitando aos pouquinhos. Dois asteroides com até 20 metros de diâmetro e em órbitas diferentes vão se aproximar da Terra nesta quarta-feira. Aonde? Nenhum deles, garantem os especialistas, deve atingir o planeta. Oh, menos mal, né, cara? Segundo o Almir Frankens, da NASA. Os asteroides devem passar aproximadamente 250 mil quilômetros e 78 mil quilômetros, respectivamente. Um já passou. De distância da Terra. Faz 9 e pouco da manhã. Já passou. Desde estamos livres, mas não já passou. Então, aquele barulho, então, foi esse. Foi esse barulho. Tá bem. Nesse momento, a Rodaica olha pro céu. Eu tô procurando. Lá em Cachoeirinha, caiu um pedaço. Eu tô pensando ali, puta, aquela antena da TV ali, acho que não escapa, é muito alto. E o feriado teve saldo de 24 mortos nas estradas gaúchas. Em Santa Catarina, o feriadão da Independência terminou com 12 mortes em acidentes de trânsito. E é sempre a mesma coisa, né? A gente volta do feriado, imprudência, do feriadão. E alta velocidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, estadual daqui, é isso que ela fala. Imprudência e alta velocidade. Principalmente as duas coisas ao mesmo tempo. Não há solução. Educação, né? Fazer o quê? Não, e cada vez mais cuidado, né? Porque às vezes não basta a gente confiar na gente mesmo, né? Não. Tem que sempre esperar que alguém vai vir pra cima pra de ti. Exatamente. Um cara pode acabar com a tua vida contigo a 80 por hora numa estrada federal. Às vezes tranquilo. Até com o carro parado. O cara acaba com a tua vida, acaba uma família inteira. Aí o cara com aí acaba com a vida de quem fica, né? Uma mãe perde um filho com 20 anos, aí acaba com a vida dela. O cara passou a tarde inteira tomando cerveja, pega o Mercedinho dele e vai atravessar uma BR. Aí atravessa justamente quando tá passando. E aí? Pela nona vez, né? Que nem aquele caso que saiu na Zero Hora esses dias, né? Nona vez o cara foi pego Continua dirigindo. Vai, eu tinha uma piada aqui, não vou nem ler a piada mais. Não tem que ler piada. Vamos lá, o Pio. 1h21 é o pretinho básico hoje, nesse clima de volta do feriadão, né? Clima de marcha lenta ainda. Bom, não estamos entendendo muito o que está acontecendo. Dá uma aliviada. Tipos de bêbado. Olha aí. Já deu uma aliviada. Bêbado inimigo. Aí é esse. É o que gosta de te colocar em situações perigosas. Mexe com todo mundo e tal, mas sempre tá dizendo, eu tô com ele ali, ó. Mexe com a gostosa do cara de jiu-jitsu. A Gê vem aqui me ajuda, aqui, o cara quer me bater. Gostosa, fala aí, pô. Bêbado Homer Simpson. Ó, KG. É aquele com a memória mais curta possível. Faz trocentas mil cagadas, mas nunca se lembra do que fez. Eu nem tava lá. Sempre lembrando aquela frase do Homer, né? Um brinde à cerveja, a causa e a solução de todos os problemas. Bêbado como todas. Como todas? Tomo todas. Tomo todas. Bêbado, tomo todas. Eu não tava entendendo. Mesmo depois de não conseguir parar em pé. Não. Tá pedindo mais trago. Aquele que tá afim de parar no hospital em coma alcoólica, não me interessa. Só pensa em beber. Bêbado cupido é aquele que começa a te apresentar pra todas as amigas. Vem cá, Léo, te apresentar um amigo. Nós, eu vou falar em nome de todos. Nós sabemos o que é isso, porque sempre tem um bêbado que acha que a gente, por quer casar, ser, né, conhecido, vai pegar todas as mulheres de todas as partes do mundo. E aí ele quer ser nosso amigo. É. E aí é sempre essa. Olha a minha prima. Aqui, sobra uma minha irmã. Vou botar um monte de mulher na tua aqui, ó. Eu conheço elas. Pode escolher. Pode escolher. Aposta aí pra mim. Nossa. Numa próxima vez eu vou apontar pra um cara. Só não, pra ver o que vai acontecer. Aponta pra eu mulher dele. Aquele cara. Eu quero o gordinho aqui. Aquele gordinho. Traz ele pra mim. E finalmente o bêbado bozo. Aquele que começa a contar piadinha ou pérolas que alguns amigos fizeram no passado. E o maior objetivo é tentar fazer com que os amigos deem risada. Mas só conta a piada ultrapassada, sem graça, não tem mais. Sem dizer que conta 3 ou 4 vezes a mesma piada. E ri sozinho ali por meia hora. Consegue espantar todo mundo até sobrar um infeliz pra cuidar dele, porque ele tá tombando já. Boa, tipo de bêbado. Olá, Jezinho. Olá, bebês, como vão vocês? Meu nome é Natália, tenho 15 anos e moro em Santa Maria. Beijo, Natália. Sou uma ouvinte nova do programa. Estou encantada com a forma que vocês misturam humor com assuntos interessantes e atuais. Olha isso, 15 anos ela tem, cara. Atuais. Resolvi mandar minha contribuição para o programa com Vida de Merda. Bloco cinébica aí. Os cavalos marchando ontem no 7 de setembro. A rua fica tão cheirosa depois. E ainda tem o dia 20. Ainda tem o dia 20 aqui. Dia 20 é pior, eu acho. Cagando, andando e sendo aplaudido. É verdade, cara. Hoje eu tuitei: minha mãe está no telefone com um dos namorados dela, pra variar. O namorado dela tinha Twitter e me seguia. E o pior, ele não tava no telefone com ela. Ai, vida de merda. Hoje descobri que vou ser tio. Tenho 18 anos, sou virgem. E meu irmão, que vai ser pai, tem 14 anos. Hoje eu estava falando com meu namorado. E quando aquele homem... Como aquele homem que trabalha na padaria é feio. O homem era tia dele. Hoje fiz uma tatuagem com o nome do meu filho no braço inteiro. Acabo de descobrir que não sou seu pai. Caraca, mano. E finalmente, o pior de todos. Vida de merda. Hoje minha namorada terminou comigo com um pedaço de uma música do Restart. Nossa. E aí, Potter, tu que é amigo dos gurizinhos da Restart, Potter, o que tem a dizer? Sou o Gustavo, sobre a Restart? Não, sobre o que tem a dizer agora. Só tem que reiniciar a carreira. Tinha um vírus, né, agora, esses dias aí, né? Ah, é verdade. Vírus, né, sobre a Restart, aí falaram pra não clicar, né, aí um cara que eu sigo no Twitter, o E001, colocou assim: na verdade, não clique em nada que tenha a palavra Restart, nada. Tem um e-mail que a música, notícia. Qual coisa? Tem restart escrito, não clica. Tem um e-mail circulando com fotos de Marina Silva nua. Não clica, porque pode ser as fotos da Marina Silva nua mesmo. Cara. Não. Eu sou o Gustavo Bittencourt, de Santa Maria. Manda um, doutor Meira. Um planejamento. Pra toda a galera do DTCE, Alma Gaúcha. Alma Gaúcha. Gustavo Rossato Bittencourt. Gustavo Rossato Bittencourt. E ele manda uma piadinha. Piada do Potter! Apoio! Sorveteria! Ui, que delícia! Chupa que é de uva! Geme que é de creme! E aí, dois amigos se encontram e falam assim: fala, Marcolino! E aí, rapaz, tu tem foto da tua namorada nua, pela dona lá? Que isso? Caramba, Edbar! Claro que eu não tenho, cara! Edbar! E aí o cara falou assim: quer comprar uma? Tá, o Edbar mexia no computador do Marcolino. Só pode. Não, o tiro. É um perigo, né, cara? É um perigo essas fotos aí. Né? Perigo, perigo. E por que que alguma mulher ainda bota foto nua no computador? Não, não é ela que bota, Rodar, que é o namorado. Piada com várias interpretações. Bom, e ela muito deixa várias, o namorado várias fotografar. Não, mas de vez em quando ela perde a máquina fotográfica e cai na mão de. Fizeram uma viagem para Maceió. Espírito de porco, né? Tem uma velhinha no Multishow que dá dicas de sexo, é clássica americana, assim, né? É tipo um programa de rádio, né? E aí ela diz assim, ó, não, é excitante tirar fotos, filmar, mas a menina, principalmente, na hora que acabou a relação ali e tudo mais, com o namorado, tem que ver o cara apagando. Ou melhor, ela pegar a máquina e apagar. Porque se vazar o cara não se queima. Agora, se vazar a menina aí, né? Aí a coisa pode ficar. É bom as gurias sempre se protegerem fotografando seus namorados em alguma situação que ele não gostaria. Ou faz assim, ó, nunca deixa fotografar o rosto, já. Alguma coisa. Também. E o do homem é tudo igual, né? Fazer um caidinho pro lado, né, Pia? Olha, Pia. Diz que não é teu. Tortinho, né? Não, mas é que todo mundo, na verdade, nesse quesito, todo mundo é machista, né? Vazou um vídeo de um guri do colégio, cara, garanhão, né? Vira o garanhão do colégio. Ah, esse é galo. Vazou da guria, a guria tem que mudar de cidade. E acontece muito. Família, tudo mais. É, pois é. Vamos lá, Rodequinha, o que que temos aí? A Sandra Andrade mandou uns nomes estranhos. Rodequinha que está trabalhando, tem um novo emprego, gostaria de dividir com a Sandra aqui. Tem um novo emprego, está trabalhando agora no Aeroporto Internacional Salgado Filho, como manobrista de aviões. Pois perceba as unhas, manobrista, que eu digo aquele cara que fica assim, fazendo assim. Né? Só que ele não precisa da placa, né? Precisa das bandejas. Enfim, quem segue ela no Twitter, pôde ver ontem à noite sua unha colorida. Desculpa aí te interromper. Não tem nem luz negra aqui no estúdio, né? Adolfo Hitler de Oliveira. Ah, não. Não. Foi batizado. Anjo Gabriel Rodrigues Santos. Anjo Gabriel. É melhor que Adolfo. Charles Chaplin Ribeiro. É com H, tá? É tudo junto. Eric Clapton da Silva. Eric Clapton. Com H, Eric Clapton. Eu acho que ele não tá mais na RBS. Era meu colega na RBS em Caxias, há 15 anos atrás. O Claudinho, os dois filhos dele. Eric Clapton 1. Ah, não. E o outro, Robert Plant. Jeff Beck 2. Não era John Mick Lennon. Mick Jagger. George Harrison, pra uma homenagem. Talvez. Não. Talvez. Te lembra que tinha um jogador que era George Harrison? Alguém da RBS Caxias me lembre isso. Harrison. Quem é que pegou a mulher de quem? O Clapton do George Harrison ou o George Harrison pegou a mulher? Clapton do George Harrison. A Leila. Aí o cara bota o nome dos filhos. A música Leila. Pet Boy, o nome dela. Alguém me ajuda da RBS Caxias? O Claudinho, que trabalhou há 15 anos atrás, a RBS Caxias. Vamos lembrar qual é o nome dos dois filhos do Claudinho. Era Eric Clapton um e o outro, talvez, George Harrison. Bom, daí tem aqui o Maicon Jackson da Silva. De Oliveira. De Oliveira, é importante. Marilyn Monroe. É outra mulher. É. Esse aí tá descobrindo. Esse é Marilyn. Marlon Brando Benedito da Silva. Família Silva é grande. Pô, né? Tem o Allan Kardec, né? Esse sim, eu já conheci o Allan Kardec. Sherlock Holmes da Silva. Porra. E aos clássicos erros de cartório, ou mesmo dos pais, que não sabem muito bem como escrever o nome. Por exemplo... Uma pessoa chamada Merco. Era pra ser Américo. Merco? Mas a mãe dela é Merco. É Merco. E tem uma mulher chamada Já Falei. Porque no cartório o cara perguntou, mas qual é o nome, senhora? E ela respondeu, Já Falei. Não, isso não pode ser verdade. E como é difícil acertar o nome Washington. Tem Washington. Washington. Washington. Como é o nome? Como é? Osanito. Que a pessoa tenta botar, né, as letras ali. Então, se tu for ler da forma como tá escrito, Washington. Um G. E tem o caso de uma empregada doméstica, daquelas bem simples, deu à filha o nome de Madeinusa. Quando uma pessoa da casa foi perguntar o motivo do nome, ela respondeu inocentemente: ah, é que eu tava pegando a roupa pra lavar e daí eu li na etiqueta da camiseta a palavra Madeinusa. Ela achou tão bonito que daí botou o nome da filha de Madeinusa. No Rio Grande do Norte, é uma família cujos nomes dos filhos são os números em francês, na ordem de nascimento. Claro que lidos eles ficam um rosado, Deux rosado, Trois. Quatre rosado. Não sabe muito bem quantos são, mas tem conhecimento que chega até o 21. Rio de Janeiro. Que sacanagem. Já na cidade de Mogi das Cruzes, uma das maiores colônias japonesas do Brasil, um casamento entre duas famílias tradicionais acabou se tornando motivo de piada. A moça se chamava Michiko Kudo. E o seu noivo, Jorge Endo. Na euforia do casamento, esqueceram que o nome seria adotado pela futura senhora Endo, traria sérios dissabores para a mesma. Esqueceram. E o nome da moça acabou ficando assim: Michiko Kudo Endo. Ai, ai, ai. Tadinho. Michiko Kudo Endo. Endo. É, das pausas, né? Cid, manda um boa noite pra Gió. Boa noite. Ai, ai. E um faz tu aí. É verdade. É verdade, é verdade. Pra Samara Andrade, isso que mandou me lembrou o e-mail. Do anel do teu primo lá, o né, Endo, Maurício? O Endo. E o Ido, é né, também. O escreveu Endo. O nome errado? Não, não, ele perdeu o anel. Não viu? O meu primo, Endo, perdeu. Não tá com o anel do Endo. Eu tive dois amigos no segundo grau, três amigos, mas eram japoneses. Eu era amigo do Noriyuki, o irmão dele era Eno. Eno. E falando em nome, eu penso sempre com a história do meu nome ser Everton, que na Inglaterra tem um time chamado Everton, e fico imaginando um cara na Inglaterra chamado Flamengo. Que, aliás, da cidade de Liverpool, né? E reza a lenda que era o time dos Beatles. Os Beatles torciam pro Everton e não pro Liverpool. Que é azul, que é, né? Que é o sobrinho pobre, digamos assim, né? O primo pobre, né? Da cidade de Liverpool. É o Inter de Liverpool, né? Muito bem, 1:30 da tarde! Classificados do Pretinho. Vamos nós com duas ofertas aqui. Tem uma barbada pra quem quer ganhar uma graninha extra. Trabalho para uma distribuidora de lingerie. Opa! E preciso de vendedoras ou sacoleiras para venderem para mim. Pago 30% de comissão. Material de primeira linha, coisa boa mesmo. Contato com George M. Espíndola@hotmail.com. É George como se fosse o Beatle George mesmo. George M de Maria Espíndola@hotmail.com. Para regiões de Grande Porto Alegre, Vale do Taquari, Lajeado, Soledade, uma porrada no fígado pra vocês. Valeu, manda o cara aqui. Obrigado, querido, Jorge. Amigão. Querido. É, meu nome é Leandro e falo de Bento Gonçalves. Vendo uma Fiat Strada cabine estendida, cor azul metálica, tom de verde. É azul meio verde, assim. Ano 2000, direção hidráulica, capota marinha, vidros elétricos, 1.5 MPI, gasolina muito inteira, somente com 20.500 quilômetros originais. Nota fiscal, único dono, revisões OK. Na verdade, a estrada é da minha noiva, por isso a baixa quilometragem. Ah, agora entendi. Forte abraço aqui e Bento Gonçalves só dá PB. Manda um pode ficar tranquilo, querido, pra minha noiva Angélica. Um abraço pro Almir e pro Geiso. Abraço a todos, obrigado. Mandou o nosso querido Leandro de Bento Gonçalves. Aliás, o Geiso hoje vai tentar trabalhar numa casa chamada Café da La Musique pra aprender a atender no bar da Dona Neuza. Isso mesmo. Que é a mãe dele, né? Isso aí. Não, Dona Rose. Dona Rose. Dona Rose. O bar da Dona Rose. Ô, meu, vamos pro show do intervalo. Vamos sair pro show do intervalo, então, apresentando pra grande audiência do Pretinho Básico da Atlântida a faixa da Stereo Sound, a banda que ganhou o concurso Empurrão Nova Skin aqui no Pretinho Básico. Toca a bala aí, então. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico para toda a rede Atlântida no sul do Brasil e para todo mundo pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos com Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirige, em Lojas Colombo. Você pode, você merece, doutor Alceu. É papa mesmo. Agora no Pretinho Básico. Hoje é super quarta, doutor Alceu. Bola nas costas. Muito futebol hoje, doutor Alceu. É papa mesmo, doutor Peter. O Grêmio joga com o Atlético Goianiense em Grêmio e o Cruzeiro joga com o Inter, hein, Cruzeiro? Mas ontem tem futebol também, doutor Pepe. É verdade, gostaria só de salientar aqui os gremistas da mesa, ou pelo menos dois deles, com as camisas com a cor do Cruzeiro. Everton Cunha com a camisa azul do Cruzeiro, é KG com a camisa azul do Cruzeiro, com a camisa azul do Cruzeiro e o Potter com a camisa azul do Cruzeiro. Olha que beleza, hein? Muito verdade. Bom. Verdade. E o Maurício com a camisa vermelha do Inter. É verdade. Ainda bem que eu vim de drag queen. Veio aqui de drag queen? É uma coisa meio... Ah, o detalhe, né? O Elias não joga, né? Não joga o Elias, cara. O Elias, pelo amor de Deus. É a estrela finalmente do Renato já aparecendo. Finalmente olharam um pouquinho. É o líder da Série B, ganhou do São Caetano ontem por 1-0. Hoje tem a título da Recopa Estudiantes de Demeliu. LDU, doutor. E o Tcheco confirmou no Curitiba? Confirmou. Tcheco jogando no Curitiba. Tá no Curitiba, que é o time de origem dele. O Tcheco é coxa branca. Isso aí. E o Brasil perdeu pra Argentina, né, doutor Tcheco? Baita jogo. Baita trair esse técnico do Brasil. Baita jogo. Desculpa, doutor Tcheco. Pode falar, só situa, né? Só situa, que é no basquete. Eu acho que eu ia falar o que o senhor ia informar sobre o jogador Luiz Escola. Não. Ah, que coisa absurda que jogou o tal do Luiz Escola esse. É uma escola mesmo, né? E ele é o melhor do Mundial até agora na média. Acreditável. Ele ganhou o jogo. E todo mundo da Argentina viu isso, todo mundo do Brasil, mas em especial os jogadores da Argentina viram isso, reconheceram no fim da partida, foram tudo abraçar ele, porque foi um troço... Acabou com o jogo. Meu jogador do Brasil passaram a noite em claro, doutor Petra. É mesmo, doutor? Não conseguiram dormir. O Casagrande foi lá pra dar uma ajuda pra ele. Não rolou. Oh, que pena. Podia pedir pro D'Alessandro entrar aqui, né? D'Alessandro, como é que foi a vitória ontem, D'Alessandro? Da campeã do mundo. Um dos gols teve, inclusive, origem num passe do D'Alessandro. Mentira. Mas eu queria jogar como titular, né? E me colocaram no banco, perdi 3 partidas pelo Inter. Uma merda. Não gostou. Não gostei, queria jogar, né? Não gostou, eu concordo contigo. Porã tá aí? Não, Porã não veio. Se é pra ficar no banco, nem vai. É verdade. Tô voltando já, Porto Alegre, aí. Chegar aí, já vou direto pra Porã, né? Não, Porã tá sem voz, não pode. Porã tá sem voz? Vai direto pro estádio, Dalê. Voltou a beber? Não. Pelo por que contrário. Tá sem voz, então? Justamente por isso, não há mais anticorpos, né? Não, o álcool mata os bichinhos da garganta, sim, o Porã parou de beber. É isso. Quer dizer que Porã é a única pessoa no mundo que não bebe e perde a voz. Isso. Acredito. Tá bom, obrigado, Dalê. Falou, era isso, doutor Alceu. Era isso, doutor Pepe. Muito obrigado, doutor Alceu. Rapidamente aqui, o padre está andando no meio de uma floresta e vê um leão se aproximando. O padre, sem muito o que fazer, se ajoelha e reza para que a fera não lhe faça mal. Depois de um tempo, olha para o leão e fica admirado por vê-lo também rezando. Sem entender muito o que estava acontecendo, o padre pergunta pro leão: Filho de Deus, você também é católico? E o leão responde: Não, padre, mas sempre rezo antes das refeições. Que bonitinho, o leão ia comer o padre. E aí, Mr. P, o que temos aí? Temos várias coisas. Vai numa então, hein? Por exemplo, numa delas, tipo de mulheres. Boa! Mulher embalagem kind perfeita. Kind of woman. Mulher embalagem perfeita. Possui um rosto lindo, um corpo que foi esculpido, mas na hora de abrir a boca... Não tenho o que dizer. É só embalagem? Fofoca, novela, etc. Obviamente dá um status tremendo, mas se você quiser ter um papo um pouco mais... Não vai dar. Consistente. É só imagem. Não vai dar. Outro tipo de mulher, caçadora de talentos. Rapidamente uma música dos Eles, lá dos anos... Essa menina é que nem o filme mudo, é só imagem! Os Eles. Os Eles. O Léo Enquim fazia parte hoje do Papas da Língua. Regis do Bim. Os Eles. Na bateria. Não lembrava dele. E o Magrão no vocal. O outro. O gente fina lá. Porque ninguém lembra. O cara aquele. Inesquecível. Vão lembrar. Em breve vão lembrar. Então, eram tudo dizer. Médico, né? Acho que são tudo médico. Eles faziam medicina, pelo menos dois. É mas dois deles é. Acho que hoje são tudo médicos. Botando silicone. Mas era silicone, cone. Caçadora de talentos. Para sair com ela, você vai precisar entregar suas 3 últimas declarações do imposto de renda, ter carro do ano e usar só roupas de marca. Nossa. Para facilitar o processo, deve jogar como titular em algum time de futebol de primeira linha. Pronto. E finalmente, mal me quer, bem me quer. gentil, afável, apaixonada. Ela parece ser a mulher que você pediu ao seu santo favorito. Até o momento que leva horas escolhendo roupas, acessórios, maquiagem. Liga pelo menos 5 vezes ao dia pra ouvir sua voz e lhe perguntar pra onde o relacionamento está indo. Amor, é pra onde tá indo nosso relacionamento? Tu me ama. Tu me ama. Cê tem saudade de mim. Amor, tá pensando em mim. Tu me ama, amo. Ama não. O que tá acontecendo? Tá pensando? Por que não me liga? O que tá acontecendo? Não responde mais minhas mensagens. Mulher que faz isso é a mulher mais jovem, eu acho, não? Não. Eu não sei, não tem mulher que faça isso. Não, mas isso não é. Não tem adolescente. Adolescente faz muito isso. É, 80% de relação, né? Será? Segurança. Mas também tem as quarentonas apavoradas que segura isso. Ó, uma dica pras mulheres, hein? Quarentona apavorada. Você vai chegar lá. Quarentona apavorada. A última. E você, quarentão, a sua hora também vai chegar. Ah, quarentão, mas quando tiver uns 80, 90. É a quarentona apavorada e o quarentão tranquilão. Vai nessa. A última que me ligou e ficou dessas conversinhas assim, guti, guti, guti, eu disse... Boa noite. Não enche o saco. E aí, Cajezinho? Aí o Drácula chegou no dentista. Durante a consulta, o dentista olhando com aquele espelhinho dentro da boca do terrível vampiro, exclama consternado. Raios, o espelhinho não refletiu. Quem mandou foi o André Carvalho de Pelotas. Porã manda mensagem de texto dizendo que tá escutando o programa e que ele vai estar na sexta-feira no Botequim Itapema. Pô, que beleza, hein? Vai ser de noite. Vai ser de noite. Vai ser de noite. Das 11, a partir das 11. Vai ser de noite, eu tô sempre em Porto Alegre, na sexta-feira, agora no Long Play. Vai ter ele, o Cafu, botando o som. Olha! A casa da sogra, o Capitão Cafu. Cafu, e aí, grupo show Imperadores. Porazinho pleiteando uma vaga na co-irmã, hein? Exatamente. Deixa eu falar duas coisas, então, aproveitar que o Porã ligou. Vale. Amanhã, quando ele vier pretinho, eu já antecipo aqui. Eu quero pedir pra ele falar alguma coisa da Imperadores, como é que tá lá e tal. Boa. E a segunda é que aproveitar a sexta-feira, eu vou estar em Farroupilha, na Moinho, no aniversário do Giovanni. Valeu. Muito bom. Vamos convidar também, Rodaiquinha, a rapaziada pra pintar em Marau. Ou a rapaziada de Marau a pintar na reunião dançante que vai ter. E os arredores ali também. E arredores, né? A grande Marau, né? Passo Fundo, Carazinho. Sábado. Porra, Maurício. Que azar que eu tenho, cara. Nenhuma danha. Nenhuma danha, Maurício. Nada. Maurício não se diverte, cara. Aliás, Maurício vai fazer uma pergunta pra todo mundo na audiência aí, cara, do botão. Ah, é. Eu vi aquele filme A Caixa. A gente falou sobre isso aqui. Everton. Volta o assunto. Pois não. Tu recebe uma caixa que tem um botão vermelho, tá? Não, primeiro repete o Everton. Daí eu vou... Everton. Pois não. Eu recebo uma caixa. Sério? E essa caixa tem um botão vermelho. Se tu apertar esse botão vermelho, tu vai ganhar $1,000,000. Mas... que é dólar, não é nem cruzeiro. Mas tu vai ganhar $1,000,000 apertando o botão vermelho. Mas uma outra pessoa que tu não conhece. Uma pessoa. Uma pessoa que tu não conhece vai morrer. Em algum lugar do mundo. Falecerá. Tu aperta o botão. Sei que pessoa é essa. Não sabe. Tu aperta o botão. Uma pessoa lá em Camboja, lá. Não interessa. Pode ser uma pessoa da minha família, eu não sei quem é. Exato, pode não sabe. Não, uma pessoa que tu não conhece. Mas é muito azar. Uma pessoa que eu não conheço. É uma pessoa que eu não conheço. Tu tem, tipo assim, 10 segundos pra resolver e apertar. Tem 24 horas. Tem um monte de gente. Não, aperta na hora. Não conheço a pessoa, aperta na hora. Aperta na hora. O Potter aperta na hora. Eu tenho certeza que apertar vai morrer alguém com mau caráter. O Fetter não aperta. Rodaica, tu aperta? Não consigo apertar. KG, não. Não aperto. Eu aperto, descubro que é a pessoa, dá uma ligada, ó, negócio é o seguinte, ó. Não, apertou, já era. Eu tenho dinheiro, já era. Eu tenho dinheiro aí, eu vou pagar tudo. Eu dou 100 mil pra família. Sabe por que que vou pagar tudo, sabe por que esse mundo não tem salvação? Porque existem pessoas que apertam o botão vermelho. Everton. Sabe que quando, antes do início do filme... Essa é a moral do filme? Mais ou menos. Ah, é? acabei com o mundo. No início do filme, que a proposta é feita no início do filme, eu digo, eu aperto. No final do filme. Vamos inverter, vamos inverter. Tem a Cameron Diaz. Vamos inverter, tá, Everton? Vamos. Lá do outro lado do mundo, alguém chega com uma caixinha pra alguém e diz assim: tu aperta esse botão vermelho e ganha $1,000,000, mas lá do outro lado do mundo alguém vai morrer. Tu não sabe quem é essa pessoa, mas esta pessoa vai deixar de viver. Vai morrer. Com tudo que uma morte implica, né? O sofrimento de quem fica, tudo. Digamos que esta pessoa aqui, neste lado do mundo, fosse tu. Tá. Que fosse morrer. Pior do que isso, pior. Alguém da tua família. Alguém da tua família, pior. É o japonês, e aí, conhece. E aí, segue apertando? Eu sigo. Segue a pessoa. Eu cego. Ou seja, tu morre pra alguém ganhar $1 milhão, é isso? Como é que é? Tu morre pra alguém ganhar $1 milhão. Não, mata pra ganhar. Pois é, mata pra ganhar $1 milhão. Mas como é que morre outra pessoa? Tá? Não posso. Cai um raio. Cai um raio. Como que morre? Mas sabe por que eu penso que aperto e que eu daria o direito de alguém apertar? Porque não sabe quem é que vai morrer. É meio macabro, pode ser isso. Mas não sabendo, sendo uma casualidade, eu dou direito à casualidade da vida. Não. Eu mas tu é o agente da morte dessa pessoa. É verdade. Não é uma causa. Tu tá matando alguém. Tu tá ganhando $1 milhão pra matar alguém. Essa pessoa morreu. É uma loucura. Não, e filme, eu recomendo, é macabro, A Caixa. E essa pessoa que morreu na hora, ela tá virando $1 milhão, né? Ou seja, ela ganhou um preço, um valor, que é bem baixo, perto da vida que ela tem, se tu for considerar. Sim. E ela rapidamente vira um número, né? Mas não sendo, não pode ser também uma pessoa que está sofrendo e precisando morrer? Mas não se sabe quem é. Não sabe quem é. Eu tenho várias alternativas. Alguém pra morreu, pensar, né? Ó, tô milionário, mas alguém morreu. Mas tu não sabe. Será como que essa não morreu um baita de um bandido? Tu não sabe. Pois é, isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Será que não morreu um bebê de uma mãe que recebe? Pode ser. E com esse $1 milhão, talvez eu não resolva a vida de muita gente, ou pelo menos conforte e ajude a fazer a construir inúmeras vidas. Então tu acha que uma vida vale $1 milhão? Ah, vale. Tem outro filme bom também, que é o tu, que fala... Everton Cunha. Logo tu, Everton Cunha. Claro, tia, mas tu acha que vale $1 milhão? Eu não mato... Então tá, vou te dar $1 milhão, tu me dá a vida da tua filha. Não. Ué, mas a vida não vale $1 milhão? Não, mas a vida é desconhecida. Não, é só a vida que ele não nós conhece. Estamos filosofando. Então, exatamente. Existem pessoas que pensam só em si, não num semelhante, que o mundo tá uma merda. Claro. Claro, mas tem aquele filme também, Proposta Indecente, né? Que é $1 milhão mas de dólares. Pra mulher do cara. Mas striptease. Mas eu acredito que o mundo seja isso. Eu acho que todas as pessoas pensam em si. O mundo é uma merda porque a gente só pensa si. Na gente. Claro. A gente não pensa no semelhante. Mas é óbvio. Tu não imagina que o semelhante que vai morrer, ele pode... Claro que não. Ter uma vida que nem a tua. É uma família pra criar. É, cara, mas pega esse filme, é muito bom. É a Caixa. A gente vive assim. E tem a Cameron Diaz de Baby Doll. Isso me lembrou... Tem DVD na locadora? DVD. Tem um filme muito interessante que não é absolutamente nada a ver com isso, mas é Babel, com o Brad Pitt, que eles estão fazendo uma viagem pelas montanhas do não sei o quê. Do Afeganistão, exatamente. Afeganistão, e do outro lado da montanha tem dois piá brincando de dar tiro em cabra. Um piá erra o tiro, bate numa montanha, ricocheteia e pega na mulher que tá dentro do ônibus fazendo um passeio turístico. Nossa, e daí se desenrola o filme. Causa. Babel é o nome do filme. É do Alejandro Iñárritu, mexicano, que é a trilogia dele, que é o primeiro é Amores Brutos, depois 21 Gramas. É, 21 tá, mas agora eu pergunto, onde é que tá o botão, cara? Dentro da caixa. Tá, embaixo de uma cúpula de vidro. Alguém te entrega. O cara que tá, faz e é hoje de tarde? É isso que eu quero saber. Normalmente é às 5 da tarde, tu tem um dia pra pensar. Ah, tem um dia ainda. Dá pra fazer dois pretinhos ainda, então. É, dá pra mudar de ideia. Cada pretinho. Cada pretinho, então. Morrem centenas de pessoas no mundo. Mas não por minha culpa. Tá, como é que ficou aqui na mesa? Um pouco uma bobagem, o Potter aperta. Tu e o Potter apertam. O resto ninguém mais aperta. E, bom, pelo menos os... Eu apertaria. Aqui, eu vou te falar com honestidade que eu não teria coragem. E eu conheço meus colegas. O Porã não apertaria. É, o Porã não apertaria. O Piange saltaria em cima. O Piange já apertou. O Piange já apertou. Mas deu errado. Parece que só morreu o Davi e não recebeu o dinheiro. Ah, o Davi não sei. Davi apertaria. Davi apertaria. Apertaria. O Neto não. Não, o Neto não. O Lelê. O Lelê tá sentado em cima. Não, o Lelê não apertaria. O Lelê não apertaria. É, eu acho que o Lelê não apertaria. Não. Só mas eu agora vou dar um nó na cabeça de vocês. Cara. Vou dar um nó na agora veio. Tava esperando. Agora, veio agora vem o troco. Agora tava matutando. Tava matutando, né? Agora vem o Geiso aqui, cara. Aqui, ó. O mestre buscando entre seus discípulos aquele que ficaria gafanhoto no lugar dele pra cuidar de tudo, etc. E todos reunidos, todos certinhos ali, né? Todos corretos. E um, pá, bebia. O porão. É. E aí ele escolheu exatamente esse. Porão. E aí os outros corretinhos, mas como? Nós aqui sendo corretos em nome do amor, em nome de todos, do respeito, defendendo a vida e etc, etc. O senhor escolhe pra ficar no seu lugar aquele lá, traste, jogado, irresponsável, bêbado. E ele diz, pois é, mas esse é o único que eu conheço os defeitos. Bah... Bota a trilha do Místico. Não, não, não, não gostei disso. Obrigado. Tua voz é muito bonita, tua história é muito bem. Mas essa história não me convenceu. Tua imaginação é muito boa. Eu te digo, eu aperto o botão. Ah, agora, aquele que diz que não aperta, esse eu tenho medo. O Maurício aperta o botão, tá se fazendo. Então, não, no início do filme eu apertaria, depois não aperto. Vamos fazer uma rápida enquete com a nossa audiência. Legal. Agora a pergunta vai ser lançada e no programa das 6 da tarde a gente vai ter as 10 primeiras respostas que chegarem por e-mail. 10 primeiras. Faz no pelo Twitter. Só 10 pessoas vão mandar. Quando chegar Twitter. No décimo e-mail, os caras já chegou 10 e-mails. Não vou mandar mais. Boa. Ah, vai trabalhar de tarde, meu. Ué, cara. Tá bom, tá cancelada a promoção interativa. Voltamos às 6. Muito obrigado pela sua audiência, pela preferência, pelo Pretinho Básico. Até aqui viemos com Coca-Cola, Nova Skin, Lojas Colombo e a audiência milionária da Atlântida. Olha, valeu. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso quer ser garçom. Café de la Musique, boa tarde. Boa tarde, que é o Geiso, tá lá. Oi? É o Geiso, meu. Oi, Geiso. Tudo bom? Tudo. Tudo bom. Se eu gostaria de saber se vocês estão contratando, meu. Contratando pra quê que tu gostaria? Garçom, meu. Garçom. Tipo, se o mundo não tá instalado, você é garçom, meu. É? Tipo, minha mãe tem um bar instalado. Aham. Uhum. Bar da Dona Rosa, não sei se ela conhece, meu. Não. Não conhece? Não. Você fica no acertório instalado? Ah, tá. Não, é que eu não conheço muito esse local, porque... Não, Zona não, Norte, meu? Eu não costumo passar por ali, tá na verdade, por isso que eu não conheço. É por aqui, tá lá, no caso, meu, que eu estou aqui, tá lá. Aham. Tô... Mas faz isso, Geiso, manda um... Geiso, tá lá. Ah, tá. Eu queria pegar uma experiência, tá lá. Tipo, você fazer umas batidas, tá lá. Tipo, fazer as batidas, meu, tá lá. Acho que seria bacana, meu, tipo, pegar novidades, meu, e incluir, tá lá, no Bar da Zona Rosa, meu. Porque sim. Ia ser bom, tá lá. Tipo, tem drinks, meu, aí, né, meu. Então tá, vamos combinar assim, me passa então o teu. Não, mas eu te fiz uma pergunta, meu. Pergunta? Não, eu te perguntar, tipo, se a senhora tem drinks, tá lá, diferentes, meu. Ai, várias coisas, né? É cozinha, é bebida, é... Ih. Meu, tipo, Manoela, se eu não for garçom, tá nada, tipo, poderia, tipo... A gente vê alguma coisa que esteja disponível, se a gente estiver precisando, que a gente veja que o senhor se encaixa. Vocês vão me ajudar, então, meu? Eu vou fazer o possível pra ajudar o senhor, senhor. Oi, tipo assim, ó, se precisar da loja de uns caras... Alô, meu. Oi, fala. Não, se precisar da loja de um cara, tipo, de go-go boy, tá lá, de dançar, meu, tipo, nos intervalos, tá lá, tipo, agora, meu, performance, meu, Jesus, tá lá, tipo, pode se correndo, tá lá, descer duas vezes, assim, tá lá. Uhum. Tipo, uau, meu, nisso sou bom, tá lá. Tipo, batidas eu admito, tá, meu? Você que admitir, meu. Não sou tão bom, tá lá? Mas de go-go boy, meu. Ah. Não, vamos fazer assim, ó. É que, na verdade, o que que acontece? Não adianta a gente querer te contratar pra alguma coisa, de repente analisa o teu currículo e tu te encaixa em outra função. Né? O importante é dar uma oportunidade naquilo que a gente também acha que tu possa ser capaz, né? Não, exatamente, tá lá? Tipo, analisando meu currículo, meu, vocês vão ver, tá lá? Que mala, tipo, né? Eu sou tribom, meu. Uhum. Tá lá? Tipo, tem pessoas que dão gorjeta, meu. Olha, eu não sei, porque eu não trabalho nessa área, eu não sei, eu não sou garçonete. Gorjeta legal, tá lá, que o cara já vai com a grana pra baia, tá lá? Uhum. E já pode, tipo, pegar um cachorro quente no caminho, meu. Meu, e, tipo, essa facilidade de comunicação é importante, né, meu? Com certeza. E é um ponto forte, tá lá, que eu tenho, meu. É? A senhora tá gostando, meu? Não, é que nem eu lhe falei, na verdade, né, é que eu não sou responsável por essa parte de contratação, né? Mas tu pode me ajudar, né, meu? Tipo assim, ó, chegou o e-mail, eu falei com esse jeito, meu, que cara bom, meu. Uhum. Tu faz isso pra mim? Pode deixar que eu vou fazer o possível, então. Daí a gente entra em contato contigo, pode ser? Que coisa boa, meu. Então tá. Então posso dizer pra Dona Rosa que eu tô chegando, né, meu? Qualquer coisa a gente entra em contato, então. Então tá bom, eu espero que a gente possa, tipo, dançar muito, tá lá? Na festa. Tá. Um beijo, tá lá? Uma boa tarde, viu? Outra, tá lá. Tchau.